Olha só, mascote Nel Sentimento, é nada. Desse jeito, hein? E aí? Salve, ainda que entre enfermos e insanos, avaliando o que perdemos e ganhamos. Nos perguntaram por que dos sumiços são outros ofícios, mas aqui ainda há compromisso. Sempre por amor, só se for tratar quem ouve a música, nunca como um consumidor. Deixa eu expor quem dá valor, a rima faz curar a dor, me sentir capaz. E assim, sigo na sombra sem marra ou altivez, a fazer minhas linhas só pra não surtar de vez. E sem refutar, se furtar do que fez, nossa cultura no combate à estupidez. Não confundo pessoas com avatares, e confesso que prefiro muito mais os abraços e olhares sem máscaras e filtros, sem fakes, face a face. Você sabe, é diferente quando se vive o profile. Dizem que são outros tempos, tempos que não vemos mais, mas os nossos sentimentos, esses ainda são iguais. Aquela rima cabulosa, aquele som mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio. Dizem que assim é o tempo, tempos que não temos mais, música com sentimento. Dizem que ficou pra trás uma batida nervosa, o verso mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio. A música é a prece que inspira e fortalece. Seja o Most Def, é o som do Lorde Finesse. A cada verso que eu escuto ou que eu faço, faço acreditar que eu também posso. Por isso que eu sou grato. Agradecido a GOG, Dexter, MV, apelidado X e outros que não canso de ouvir. Busco refúgio, fone de ouvido é o veículo. Pique Salmo 46 no primeiro versículo. Amém, rimar pra ficar bem, pra libertar alguém, te lembrar que também pode mais além, e que a arte vive e faça parte de quem se identifica. Fica pra que a nossa luz nunca se apague, e essa luz permaneça pra iluminar caminhos, eliminar espinhos, não pra se brilhar sozinho. Nossas vidas, nossas linhas, nossas rugas, cicatrizes, nossas rimas indo em fuga rumo a nossas raízes. Dizem que são outros tempos, tempos que não vemos mais, mas os nossos sentimentos, esses ainda são iguais. Aquela rima cabulosa, aquele som mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio. Dizem que assim é o tempo, tempos que não temos mais, música com sentimento. Dizem que ficou pra trás uma batida nervosa, o verso mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio. Dizem que são outros tempos, tempos que não vemos mais, mas os nossos sentimentos, esses ainda são iguais. Aquela rima cabulosa, aquele som mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio. Dizem que assim é o tempo, tempos que não temos mais, música com sentimento. Dizem que ficou pra trás uma batida nervosa, o verso mais sujo, sem subterfúgios, o nosso refúgio.